Sub 6720, chame Recife em 1251, no passo 140, boa viagem. Chame agora Recife em 125.1, boa viagem. Recife 251, boa noite, 770. Comente. Está autorizado direto conquista. Autorizado direto conquista da presente, o 5219. Batango Vitor, Quebec, Quebec, chamado de pouso para Guanambi, confirme. Quebec, Quebec, Quebec, chamado de pouso em Guanambi ao 2241. 2241 copiado. Vitor, Quebec, Quebec. Quebec, Quebec. Brasília, 360, Aprazil Luna 7, decolamos 0, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 1208, transporte 5101, gol 1567. Agora 567, protegimento correto, para principal posicionamento. Cliente, gol 1567. Gol 1060, não copia? 1060, copia. Galeão, 360, uniforme Zulu 10. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Pogê da Brite. Controle 120, decimal 8, transponder 5077. Autorizado Galeão, 360, presolando 0, decolando 0, curva direita, da El, Leda, Brite. Controle 1208, código 5077, bom 601. Rádio 601, chama para puxar o acionamento. Portaria, obrigado. Alô, Salvador, boa noite, da 3297, com informação Papá, 340 Guarulhos. Boa noite, 397, autorizado para Guarulhos, nível 340, já uniformes o Luno 6. Na corda, pistão no zero, primeira curva direita. Saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transporte 5103. Siga. Décima tenha 2000, direto Duna, chame localizador. Direto Duna, 2000 com 1015, tá 17, chamar de localizador. A minha intenção, assim que visual, é prosseguir, cabeceira no 7, ok? fica a seu critério, Tom Schletzer. Central Ponte de Acionamento 3897. Chama Ponte de Acionamento. Salvador, voo no 567, está pronto para o Chubeck Sinamento, portão 3. Autorizado, Chubeck Sinamento, chame táxi, no 567. Autorizando, reporta táxi, voo no 3, eu vou te quebrar o Quebec, Batango, Matango, Vigilão, 0. Gente, Papatango, Vitor, Quebec, Quebec, a 40 milhas oeste de Salvador, mantenha nível 105 visual e chame agora o centro Recife em 1288 para informação de voo e alerta. Boa viagem, boa noite. localizador, Grande Silêncio Serra. Ok, chame torre 118.612 para pista 17, tem um bom pouso. 118.612, muito obrigado, bom serviço. Boa, bom vídeo. Ponto zero, damos zero, tá pronto. Autorizado a linha de decolar pista 10, vento 1 centena 8 nós. E a decolagem de pista 10 do nosso 567. Passa 140 para 200 e chama Centro Recife em 128, decimal 8. É uma boa viagem até a Vitória da Conquista. 5219. Vai chamar o Centro 1288. 1288, bom dia, obrigado. Ok, boa viagem. Ok, frente também 126 decimal 0, também 1251 ou 133 decimal 25. Ok, tenha uma boa sorte, uma boa viagem. Ok, temos certeza de que o senhor estará tentando e estará conseguindo o contato. Aqui, 16, vai reportar perto da base da 17, da Universitária. O 05. O 05, ímpeto ação ingressar no corredor Axé de retorno para Salvador. E guardião 05. Tem condição de voar direto para o Graer da presente? Afirmo. Está autorizado direto, Graer, torre 1862. Autorizado da presente, direto para o Graer, torre 1862. Guardião 05. Aos 17 e aos 17, 1208. 208, gol no 567. Vai ingressando base com 3 pistas, Tango Gilete Serra, para a pista 1 no 7. Tango Gilete Serra, livre pouso no 7, 1 centena, 8 no 9. Livre pouso na 1 no 7, Tango Gilete Serra. Presente, direita, voa Elefa, 1 no 567. Direita, Elefa, gol no 567. Afirmo, está no visual. Afirmo. Graé, 1 centena, 8 nós. Somará, solo controlado, 4 Graé, guardião 05. Autorizado a linha de decolar pista 10, 1 centena, 8 nós. táxi, o Tango Juliette Sierra, pode pista livre. Afirmativo, backtrack. Paulo, o TA 3897 pronto, táxi, tem 160 a bordo, 4 horas e 3, alternando o galeão. Guardião, frequência livre. Pronto, cópia? Próxima cópia. Autorizado com FIS nível 360, decola 210 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta Pesulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5112 no transponto. Autorizado com FIS 360, decola 210, curva direita da El, Leda Bridge. Pesulu 16, conforme plano, 1208 controle, 5112 transponder. Correto, confirmando portão 01? 01. O 01 chama pronto para o pushback sanamento, voo 1273. Chamarei para o pushback sanamento, voo 1273. Solo Salvador, boa noite, Oxaner 6259. Oxaner 6259, informação em curso papá, Guarulhos 360, copia? Adiante. Autorizado Guarulhos nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta Pesulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5075 nos dois pontos. O Xanair 6259 autorizado para Guarulhos no nível 360. Curva direita após, da El Leda, voa direto Bridge, apresulou 6 e rota do plano de voo. Controle 0.8, transponder 5075 para o Oxaner 6259. Correto, portão 10, chama pronto, pushback, acionamento, Oxaner 6259. 6259. 397 aos 24, 1208. 208, obrigado, bom trabalho. Boa noite, 3897, contato radar na decolagem, direto posição Leda, vigilância. Leda, vigilância, 397. Salvador, boa noite, Altran 3603, descendo a 170, copiou a papá. Boa noite, 3603, acendo identificação, décima tem 3 mil pés, direto posição Duna, 3603. Duna 3000, permanece em 15? 16 no altímetro, 3603. 16 agora, obrigado. Livra nível 130, chama centro Recife na frequência 125 decimal 1. Boa viagem. 25, ano, boa. Romeu, TAM 3297. Prossiga na escuta. Confirmando a aeronave da Gol, que está à frente a 20 milhas. É, ele está indo para Guarulhos também, na mesma rota? Não, Gol na frente é Galeão. É, agora a rota eu desconheço. É, o fixo de saída da FIRA é Bridge. Tá bom, obrigado, meu amigo. É aqui. Oi. Walter, um abraço. Abraço, avião. Walter, 274. TAM 3897, passa 140, chama Recife em 125, décima 1, boa viagem. 1251, Recife, o TAM 3297, uma boa noite. Rodou o gol, 1273, pushback, assinamento. 1273, 01, autorizado, reporta ataque. Para Salvador, um Xaner 6259, também pronto para o tiver funcionamento no 10. 10 autorizado, reporta táxi. Autorizado, chamar a táxi 6259.